coração está ferido. Certas coisas acontecem, oh, e eu não entendo. Mas no fundo da minha alma não morreu a esperança, não se apagou a luz que ele plantou em mim. Esperarei com paciência naquele que me amou primeiro.